Caro ouvinte, informamos que apanhamos uma máquina do tempo e só paramos nos anos 60. Anos 60. O melhor da música feita nesta década, a partir de agora. São 60 minutos com os anos 60. Seja muito bem-vindo. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde ou boa noite para todos, como preferirem. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Anos 60 aqui na Rádio Antenaweb, ou neste caso no canal 2 da Rádio Antenaweb. Ora, nós hoje vamos trazer aqui, digamos que, uma emissão, portanto, dedicada aos anos 60, mas de uma forma diferente. Hoje a nossa edição vai ter um novo molde. Vamos trazer, não vamos ter intervalo, não. Vamos ter aqui 18 músicas à mesma, mas de duas em duas. Duas de cada ano. Começamos em 1961. Aliás, vamos ter... Sim, vamos ter 18... Estava aqui a passar agora, a fazer mal as contas. Vamos ter 18 músicas. Não é de 60 que vamos começar, porque senão não daria. Vamos começar de 61 até 69. São 9 anos que nós vamos aqui trazer hoje, e eu cá está, como disse, não vamos ter hoje intervalo, mas vamos, e não vamos também trazer músicas do ano 1960, enfim, porque senão não daria para fazermos assim de duas em duas. Também para trazer duas de uns anos e uma de outros, bom, já seria um bocadinho mais complicado. Por isso, para sermos mais equalitativos ou equitativos, vamos trazer duas músicas de cada ano. Começamos por 1961. A música Michael, de Iguanan, é o primeiro nome que vamos ouvir então na edição de hoje do nosso ano 60. Vamos também ouvir Bobby B, que nos vai trazer uma música que dá pelo nome de Take Good Care, My Baby. Uma música... Aliás, são duas músicas interessantes. Esta segunda é particularmente conhecida aqui em Portugal. Nós vamos ouvi-la. São duas músicas, de facto, que valem a pena ouvir e que fizeram muito sucesso nos anos 60, mais especificamente em 1961. Na edição de hoje, para não variar, e quando assim acontece, temos mesmo que fazer isto, não há música portuguesa. Vamos à música então. Ficamos primeiro que tudo com Michael, de Iguanan, e depois Take Good Care to My Baby, a música de Bobby V. Michael rode the border shore. Alleluia. my tears are falling, 'cause you've taken her away. And though it really hurts me so, there's something that I've gotta say. Take good care of my baby. Please don't ever make her blue. Just tell her that you love her. Make sure you're thinking of her in everything you say and do. Take good care of my baby. Now don't you ever make her cry. Just let your love surround her. Ain't a rainbow all around her. Don't let her see a cloudy sky. Once upon a time, that little girl was mine. If I'd been true, I know she'd never be with you. So take good care of my baby. Be just as kind as you can be. And if you should discover that you don't really love her, just send my baby back home to me. Well, take good care of my baby. Be just as kind as you can be. And if you should discover that you don't really love her, just send my baby back home to me. Take good care of my baby. Well, take good care of my baby. Just take good care of my. Passamos agora para o ano de 1962. Mais um ano, mais duas músicas para ouvir já de seguida. Um tema que até despertou uma certa curiosidade, eu recordo, no nosso colega Nuno Miguel, na altura em que o ano 60 ia para hora aos sábados. A música que vamos ouvir primeiro é de D.T. Sharp e chama-se Mashed Potatoes. Uma música, então, como disse, de 1962. Para ouvir também uma outra de um nome bem conhecido. Quem é que não se recorda de Ray Charles? Ele nos vai trazer uma música que dá pelo nome de I Can't Stop Loving You. Eu não posso deixar de te amar. Ora, grandes músicas para ouvir na edição de hoje dos anos 60. Já sabem, então, que estamos a fazer uma edição especial de duas em duas músicas. Vamos percorrendo nove anos, de 1961 a 1969. O ano em que a década acabou e começou o sonho pelo espaço, digamos assim. Vamos à música então, primeiro com D.T. Sharp, o tema Mashed Potatoes. I've made up my mind to live in memories of the lonesome time. I can't stop wanting you. It's useless to say. So I'll just live my life in dreams of yesterday. Those happy hours that we once knew, though long ago, it still make me blue. They say that time heals a broken heart, but time has to since we've been apart. So I'll just live my life in dreams of yesterday. So I'll just live my life of dreams of yesterday. Oh, Próxima paragem, ano de 1963. Vamos desde já ficar com um dos grandes nomes desse ano e da década de 60, Skeeter Davis, que nos traz The End of the World. Para ouvir também uma outra música que marcou também o ano e a década. Estou a falar do tema He's So Fine, a música de Chiffons, grupo que não sei quanto tempo é que durou, mas a verdade é que mereceu a pena. Foi pelo menos quando apareceu para esta música, ficou na memória. Vamos aqui ouvir então estes dois temas. Primeiro, como disse, esta música fantástica. Aliás, são duas fantásticas, mas esta primeira, confesso, pelo menos para mim, dá assim algo de especial. Não sei explicar, pronto. Já são gostos da minha parte. Se calhar outros gostarão mais de Chiffons, não é? Uns gostarão mais de Chiffons com este tema, com este He's So Fine. Outros, como confesso, é o meu caso, gostarão mais de Skeeter Davis e esta balada The End of the World. He's so E seguem-se agora mais duas grandes músicas, elas de 1964. Uma não foi de facto um grande sucesso, não, mas quanto mais não seja por The Wonderful World, aliás, recordamos com saudade Louis Armstrong, que cantou em 1964 um tema que dá pelo nome de Hello. Este Hello até teve sucesso nos Estados Unidos, de facto, onde Louis Armstrong sempre foi muito querido, mas a verdade é que aqui em Portugal e noutros países da Europa não teve qualquer tipo de expressão. Em muitos casos este tema é quase como uma raridade, dado o facto de ser muito desconhecido. Mas foi número 1 nos Estados Unidos. É verdade, vamos nós aqui conferir essa música, Hello, de 1964, e depois, depois uma outra que dispensa qualquer tipo de apresentações. Esta certamente conhecem, chama-se Dua, e se porventura por aqui não vão lá chegar, digo-vos que é de Manfred Mann. E se por aqui também não chegam lá, então quando ouvirem os primeiros acordes da música, vão reconhecê-la de certeza absoluta. É uma música de facto muito, muito, muito conhecida e que aqui em Portugal também fez muito sucesso. Eu já agora disse no princípio da nossa edição de uma coisa e não disse a outra. Ora bem, nós não vamos ter aqui música portuguesa, é um facto, e é pena que assim aconteça, mas a edição de hoje é inclinada totalmente para a música inglesa, ou seja, música dos anos 60 inglesa. E assim vamos continuar então com estes dois temas. Recordo primeiro a música primeiro, que agora que fugiu-me o nome. Já cá está. Primeiro dizia eu então que vamos ficar com uma música mais calminha, Hello, de Louis Armstrong, e depois vamos rockar um pouco com Manfred Mann, e também de 1964, o tema Dua. Hello, darling, this is Louis, darling, it's so nice to have you back where you belong. You looking swell, darling, I can tell, darling, you still growing strong. I feel the room sway while the band's playing our old favorite songs from way back when. So take a rap, fellas, find an empty lap, fellas, darling, never wake again. Walking down the street singing, snapping her fingers and shuffling her feet singing. She looked good, she looked fine, she looked good, she looked fine. Then I nearly lost my mind. Before I knew it, she was walking next to me singing. My door, then we kissed a little more. now we're together nearly every single day singing. O que é que eu disse? Conheciam, não é? É verdade. Mais duas músicas que vamos agora ouvir. A sétima, aliás, a oitava e a nona e décima músicas que vamos aqui ouvir nesta sequência de duas músicas de cada ano, não é? Ora, o próximo ano é 1965, que nos trouxe temas como Tão Só... Não é Tão Só, mas sim Downtown. Esta é a versão original de Petula Clark, ainda que aqui em Portugal se tenha feito uma versão também deste tema. Creio que foi da Madalena Iglesias, se não estou em erro. Bom, vamos ficar então com Downtown, a música de Petula Clark, que em 1965 foi lançada e fez sucesso. Vamos também ficar com uma outra música que dá pelo nome de Hold Me. É uma balada. É uma música mais... Aliás, são as duas calmas. Eu ia dizer mais calminha, mas não. São as duas calmas. Sim, esta segunda é mais calma. É mais badalada, digamos assim, não é? Então, seguimos com estas... enfim, com estas duas músicas. E eu espero, sinceramente, que goste, não é? Que seja agora esta segunda música, eu já me esqueci, é de Mel Carter. E são estas então as próximas duas músicas que vamos ouvir. Daqui a um bocadinho vamos até ao ano do Mundial, ao ano de 1966. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty. How can you lose? The lights are much brighter there. You can't forget all your troubles, forget all your cares, so go downtown. Don't hang around and let your problems surround you. There are movie shows downtown. Maybe you know some little places to go to where they never close. Downtown, just listen to the rhythm of a gentle bossa nova. You'll be dancing with them too before the night is over. Happy again. The lights so much brighter there. You can't forget all your troubles, forget all your cares. So go downtown, where all the lights are bright. Downtown, waiting for you tonight. Downtown, you're gonna be alright now. Downtown, can't forget all our troubles, forget all our cares, so go downtown. Things will be great when you're downtown. Don't wait a minute more. Downtown, everything's waiting for you. Downtown. just hold me, hold me. Make me tell you I'm in love with you. Will be when you make me tell you I love you. They told me be sensible with your new love. Don't be fooled thinking this is the last you'll find. But they never stood in the dark with you. When you take me in your arms and drive me slowly out of my mind, kiss me, and when you do, I know that you will miss me, miss me. If we ever say adieu, so kiss me, kiss me. Make me tell you I'm in love with you. So kiss me, kiss me. Make me tell you I'm in love with you. Never, never, never let me go. Never, never, never let me go. 1966, é difícil escolher duas músicas deste ano. Duas, ou seja, apenas duas. Porque há de facto muito boa música. Escolhi uma dos Four Tops, Rich I'll Be There. Depois vamos chegar. Esta música também foi cantada mais tarde pela grande e inesquecível Gloria Gaynor. Mas não é com Gloria Gaynor que vamos chegar, mas sim com a música então dos. Dos. Aqui fugiu o nome. Ah, malandro, agora disse o nome deles. Ah, dos Four Tops, cá está. Bom, mas depois ficamos com uma outra música também, de um outro nome também sonante, naquela altura. 1966 foi o ano em que os Association lançaram Carries. Ora, mais uma grande música para ouvirmos nesta edição do nosso Anos 60. E então, por esta ordem, são as próximas duas músicas que vamos ouvir aqui na sua, ou no canal 2 da sua rádio internet. Primeiro, então, a música Rich I'll Be There, dos Four Tops. E depois, então, esta música também calminha e bonita, igualmente de 66, Carries, dos Association. Just gracious a word I use to describe all the feeling that I have fighting here for you inside. You don't know how many times I've wished that I had told you. You don't know how many times I've wished that I could hold you. You don't know how many times I've wished that I could mold you into someone who could cherish me as much as I cherish you. Perish is a word that more than a blind to the hope in my heart each time I cherish as much as I do yours. Oh, I'm beginning to think that man has never found the words that could make you want me, that have the right amount of letters, just the right sound that could make you hear, make you see that you are driving me out of my mind. Say I need you, but then you'd realize that I want you, just like a thousand other guys would say they love you, with all the rest of their lies, when all they wanted was to touch your face, your hands, and gaze into your eyes. Cherish is the word to describe all the feeling that I have hiding here for you inside. You don't know how many times I wished that I had told you. You don't know how many times I wished that I could hold you. You don't know how many times I wished that I could hold you into someone who could cherish me as much as I cherish you. Ora, e se é verdade que 1966 nos deixa recordações excelentes, e muitas, também é verdade que 1967 deixa-nos boas recordações, mas talvez muito poucas. Ainda assim, vamos ficar com Aretha Franklin, Baby I Love You, e depois com Diane Warwick e este Alfie. Duas músicas, bom, uma substancialmente mais balada do que outra, ainda assim são duas músicas para conferir nesta edição do ano 60 que está a caminhar para o seu final. Só nos resta uns anos de 1968 e o ano de 1969. Isto, claro, sem contar com estas duas músicas que vão tocar já de seguida aqui na sua antena web, na sua antena web, neste caso, no canal 2 até. E a brincar lá fiz referência aos três canais. Vamos ficar então com estes dois temas, Baby I Love You de Aretha Franklin, um nome gigante no mundo da música, e também Diane Warwick, um outro nome gigante que nos traz Alfie. I do. I wanna see. we live. What's it all about when you sort it out, Alfie? Are we meant to take more than we give? Or are we meant to be kind? And if only fools are kind, Alfie, then I guess it is wise to be cruel. And if life belongs only to the strong, Alfie, what will you lend on an old lonely cruel? As sure as I believe, there's a estamos quase, quase no final da década e também quase, quase no final da nossa emissão. Em 1968, entrava pela primeira vez na história, pelo menos com esta projeção, um tema bem bonito. A música chamava-se, ou chama-se, Love is Blue, o amor é azul. Uma contradição à mítica obra, o amor é verde. Vamos ficar com esta música, tocada pela orquestra do francês Paul Mauriat. No tempo em que os franceses entravam nos tops britânicos e norte-americanos. Ah, lá vai, por tempo. Não, por acaso, se roubar ainda há pouco tempo entrou, mas enfim, já são outros dias. Mas dizia eu então que vamos ficar com esta música, de 1968. Vamos também ficar com uma outra, que neste caso se chama Annie, e é de Bobby Goldsboro. Eu não trago esta música porque ela é muito grande, mas em 1968 teve muito sucesso o tema que foi lançado todavia em 67, o tema dos Beatles, Hey Jude. Só que essa música tem 7 minutos e meio, não dava. De todas formas, ficam estas duas músicas. Recordo Paul Mauriat com Love is Blue e Bobby Goldsboro com Honey. Daqui a um bocadinho, o final do nosso anos 60. Thank you. see the tree, how big it's grown. But friend, it hasn't been too long. It wasn't big. I laughed at her and she got mad. The first day that she planted it was just a twig. Then the first snow came and she ran out to brush the snow away so it wouldn't die. Came running in, all excited, slipped and almost hurt herself, and I laughed till I cried. She was always young at heart, kinda dumb and kinda smart, and I loved her so. And I surprised her with a puppy, kept me up all Christmas Eve, 2 years ago. And it would sure embarrass her when I came in from working late, 'cause I would know that she'd been sitting there and crying over some sad and silly late, late show. And honey, I miss you, and I'm being good, and I'd love to be with you if only I could. She wrecked the car and she was sad and so afraid that I'd be mad, but what the heck. Though I pretended hard to be, guess you could say she saw through me and hugged my neck. I came home unexpectedly and caught her crying needlessly in the middle of the day. And it was in the early spring when flowers bloom and robins sing, she went away. And honey, I miss you, and I'm being good, and I'd love to be with you if only I could. One day while I was not at home, while she was there and all alone, the angels came. Now all I have is memories of honey, and I wake up nights and call her name. Now my life's an empty stage where honey lived and honey played and love grew up. And a small cloud passes overhead and cries down on the flower bed that honey loved. And see the tree, how big it's grown, but friend, it hasn't been too long, it wasn't big. And I laughed at her and she got mad, the first day that she planted it was just a twig. E depois de... Depois de Honey, de Bobby Goldsboro, comunico que chegamos ao final dos anos 60. As portas vão fechar-se. E vão fechar-se com duas grandes melodias. Primeiro de tudo, vamos ficar com uma música que eu acho que bem conhecem e vão gostar de recordar. A música chama-se Aqua e é do grupo Quinta Dimensão. Ora, uma música interessante esta, para fechar a edição de hoje, até porque 1969 foi o ano em que o homem foi à Lua, não é? E esta música, esta Quinta Dimensão. Bom, vamos também ficar com outra música, essa também muito conhecida, Lady Lay, precisamente. A música é cantada pelo mais famoso dos Bobbies. Houve muitos Bobbies, mas este é o mais famoso. Estou a falar, claro está, de Bob. Aliás, por acaso ninguém é Bobby, é Bob Dylan. Já lhe chamava Bobby Dylan, mas não, era Bob Dylan. Ele que em 1969 gravou este Lady Lay, um tema bonito, uma balada bonita, que vai então fechar a edição de hoje do nosso Anos 60. Quero desejar-lhe sinceramente a continuação de uma ótima tarde-noite na companhia do canal 2 da sua Rádio Interam. Já a seguir, e para quem gosta, chega mais uma edição do programa de Carlos Pitti. Tenha então uma boa noite e até ao próximo domingo. Please. Lay, lady, lay. Lay across my big friend's bed. Lay, lady, lay. Lay across my big friend's bed. Whatever colors you have in your mind, I'll show them to you, and you'll see them shine. Lay, lady, lay. Lay across my big breast bed. Stay, lady, stay. Stay with your man a while. Until the break of day, let me see you make 'em smile. His clothes are dirty, but his hands are clean. And you're the best thing that he's ever seen. Stay, lady, stay. Stay with your man a while. Why wait any longer for the world to begin? You can have your cake and eat it too. Why wait any longer for the one you love when he's standing in front of you? Lay, lady, lay. Lay across my big breast bed. Stay, lady, stay. Stay while the night is still ahead. I long to see you in the morning light. I long to reach for you in the night. Stay, lady, stay. Stay while the night is still ahead. Da da da da da da da.